da Bradesco se chama Bia. Em caso de fome, será que atenderia? É aberta por fora e fechada por dentro. Um mistério profundo, um sonho, um pesadelo. Nos abismos do céu, num pedaço de mar, nos barracos da cidade, dentro do coração, no interior do sertão, nas senzalas, no senado. Buceta Bradesco faz pompoarismo, clã de sereias todas famintas. Quem escuta seu canto não fica ileso. A sua voz soa todo momento nos buracos, nos vãos. Salões, nos atalhos, nas esquinas, nos desvãos da canção, do outro lado do rio. Nas ruínas, nas favelas, Bradesco é um buraco negro. Tem gosma, tem sangue, tem cheiro, tem pelo. O seu coração é uma cloaca. Um buraco no meio e o vazio dentro. Na Avenida Brasil, debaixo do chão, nas vitrines, nas estrelas, nas celas das prisões, diante da TV. Buceta Bradesco parece cinema. Às vezes exílio, às vezes nonsense. ela tem uma coisa que não transparece. Um sorriso nos lábios, um riso entre os dentes. Papara, papara. Papara, papara.